E aí, Rafael, beleza? Beleza, cara, e você? O que, que você acha de um programa que começa assim, de repente, pá, e aí, beleza? Eu acho legal. É quando a gente tá aberto ao caos que o universo é. Sabe como que a gente podia começar também? Anteriormente, em GugaCast... Ah, é. Seria muito bom. Anteriormente, em GugaCast, a gente falou sobre a nossa campanha para a segunda temporada do GugaCast. Eu expliquei que a gente precisa de assinantes para que a segunda temporada aconteça. A gente fez isso no programa passado e a gente já tem... uma caralhada, esse é o termo técnico, uma caralhada de assinantes contribuindo e fazendo parte para que a gente tenha uma segunda temporada. Não é incrível isso? É incrível. A primeira coisa que eu queria fazer em relação a isso era agradecer a todo mundo que foi esses early adopters, essa galera que logo de cara já abraça a iniciativa e faz a assinatura. Que é a gente já cumprindo a nossa primeira promessa. Mandar um obrigado geral a todo mundo que contribuiu. Da melhor maneira possível, a gente leu os nomes de todo mundo, viu os e-mails de todo mundo, tá todo mundo lá. Obrigado. Realmente vai fazer a diferença para que a gente consiga fazer uma segunda temporada e uma segunda temporada ainda melhor a partir aí de março, abril, certo? Certo. Bom, muitas pessoas falaram que não entenderam muito bem como funciona esse esquema de você fazer assinatura lá pelo Apoia-se. Então é assim, você vai entrar em apoia.se/GugaCash. É assim que escreve, ó. É. apoia.se/GugaCast. Coloca isso lá que você vai chegar. E aí você tem três faixas de contribuição. A primeira, de R$5, você vai ganhar um obrigado geral como esse que a gente acabou de mandar aqui para todos os que contribuíram, certo? Certo. Na segunda, o que eu quero dizer é, para cada faixa você tem uma recompensa como um agradecimento à sua contribuição. Com R$10 por mês, além desse obrigado geral que a gente manda aqui semanalmente, a gente vai ler o seu nome no último episódio e não vai ser só uma, a gente não vai só pegar isso aí lendo uma lista. A gente vai ler de um jeito bem bonito que a gente não inventou ainda, não faço ideia como vai ser, mas a gente vai chegar lá. É, certo? A gente vai inventar alguma coisa legal. Certamente. Ou não, mas como é uma questão de opinião, fica fácil da gente dizer que a gente cumpriu. É verdade. E com R$15, além de você contribuir para que uma segunda temporada aconteça, você vai fazer parte do nosso grupo secreto lá no Facebook. E no grupo secreto é onde as coisas mais legais acontecem. Primeiro, a gente vai selecionar frequentemente ouvintes lá do grupo secreto para ler um e-mail com a gente aqui no programa, certo? Não é que todo mundo do grupo vai participar, mas a gente vai selecionar dentre as pessoas que fazem parte do grupo, certo? Isso. Beleza. Certo. Segunda coisa, isso é novo, hein? O episódio secreto, nosso episódio número 1, que é o episódio secreto, agora vai estar disponível para todos os participantes do grupo secreto. Não é maneiro? É muito maneiro. Em compensação, acabou aquele esquema de que se você manda um e-mail, você ganha o link para o episódio secreto. Acabou. Quem se aproveitou, aproveitou. Se não, já era. É. Eu quero dizer, como nós somos respeitosos das regras, que quem escreveu até hoje, no dia que a gente está gravando, que é o dia 5 de fevereiro, quem escreveu até hoje vai receber o link. Mas quem escrever depois disso, não recebe mais. Isso aí. Quem fizer parte do grupo vai ter acesso constante e frequente para ouvir esse episódio o quanto quiser. Mas não é só isso, Rafael. Tem muito mais. Tem 500 cabeças de gado. Não, não tem cabeça de gado ainda, mas a gente já se comprometeu aqui a gravar outros episódios secretos. Então a gente vai ter mais episódios secretos disponíveis só para quem faz parte do grupo secreto. Então já Exatamente. Faz parte agora. Tá, a gente abriu o grupo essa semana e já convidou todo mundo que se inscreveu. Você pode se inscrever a qualquer momento. É só fazer a nossa assinatura aqui de R$15. Beleza? apoia.se/GugaCast, apoia.se/GugaCast. Bom, tem outra coisa bem importante sobre o grupo secreto. É que ele é um grupo secreto. O que é mais legal do que isso? Exatamente. Ele é verdadeiramente secreto, porque é um esquema lá do Facebook se você deixar ele secreto. Então, isso. Seja um assinante secreto. Participe do grupo secreto. Tenha acesso aos episódios secretos, entra lá, apoia.se/GugaCast, contribua para que a gente tenha uma próxima temporada, é isso. É isso aí, valeu. Vamos pro programa? Bora. Saudações, ouvinte desocupado, você aí que insiste em fazer o download desse programa. Você não me conhece ou talvez conheça. Meu nome é Léo Lopes e é com muito orgulho que eu trago para você mais uma edição do seu podcast totalmente fenomenal, mais uma edição do GugaCast, beleza? Olha que delícia. Estamos aqui hoje comigo. Os caras foram malucos o suficiente para me chamar para fazer esse programa e agora eu tenho a honra de convidar os próprios proprietários do programa aqui, começando por ele, que não sei se está em Orlando, se está onde que está, que lugar do planeta você está, meu amigo Guga Mafra. Oi, eu sou o Guga e eu estou em Miami. que quebra de clima. Eu fiz lá em cima, você veio assim, olá, eu sou o Guga. Olá. É,

É, ainda bem que a lenda, ela é assim, mais, digamos, florida do que a verdade, né? A verdade não é tão pomposa assim, né? Tão, digamos, cinematográfica quanto a lenda. Então tá, então eu vou fazer a pergunta e você começa a contar. Eu também não sei nada dessa história. Aliás, isso tá virando uma constante aqui. Eu vi gravar sem fazer a menor ideia de onde a história vai. Que diabos você fala japonês? E por que diabos você é um podcast de samurai? Eu falo japonês porque eu estudei japonês. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. Okay. Eu estudei japonês porque, quando eu tinha 18 anos, eu saí daqui da minha terra natal, de Serra Negra, onde eu voltei, né, 20 anos depois, para ser sacerdote, não samurai. Nossa. Saí daqui para ser sacerdote. Eu saí daqui, eu, desde os 15 anos, eu sou membro de uma religião de origem japonesa, que é a Igreja Messiânica. Uhum. E por afinidade com a Igreja Messiânica, com 18 anos, eu saí daqui para entrar para o seminário da Igreja Messiânica. E aí eu fui morar em Campinas, morei 3 meses em Campinas, fiz a prova para seminarista, passei. Primeiro ano eu morei no Rio de Janeiro, segundo ano eu morei em São Paulo, e aí, já tendo estudado japonês durante esses 2 anos, tendo tirado na época o 3º nível de proficiência, que na época tinham 4 níveis, só hoje em dia já tem 5, mas é um exame de idioma japonês para pessoas que não são nativos, né? Uhum. Então, eu, no primeiro ano no Rio de Janeiro, a gente estudava japonês, uma das coisas que a gente mais estudava durante o seminário era japonês, pelo fato da igreja ser de origem japonesa, e porque os mais, assim, com a melhor proficiência no idioma durante os 2 primeiros anos, ganhariam a bolsa de estudo para ir para o Japão conhecer o solo sagrado, lá onde tudo começou, aonde o fundador nasceu, então a história da igreja lá, viver um tempo lá. Então aí eu, durante os 2 primeiros anos, estudei japonês, me empenhei bastante no idioma. No primeiro ano lá no Rio eu tirei proficiência nível 4, depois no segundo ano em São Paulo eu tirei a proficiência nível 3, eu era o melhor da turma em japonês, passei, ganhei a bolsa, e aí eu fui pro Japão. Então, ida pro Japão, ela é totalmente ligada ao seminário, à Igreja Messiânica. Então você foi pro Japão já sabendo falar japonês? Sim, eu já sabia falar japonês quando eu fui pro Japão. Eu não fui pro Japão estudar japonês. Eu primeiro aprendi japonês, e por ter aprendido o japonês, por ter um nível de proficiência considerado elevado para os padrões, né, aqui de um não nativo, dos 15 da minha turma, eu fui um dos 7 que ganhou a bolsa, e aí eu fui pro Japão já sabendo, já tendo o nível que hoje a gente poderia equivaler ao que seria de um jovem, sei lá, na 6ª série, sei lá, 7ª série, mais ou menos, assim. Você foi pro Japão ser um padre, é isso? Não, tipo, eu entrei pro seminário pra ser um ministro, pra fazer o curso de sacerdote. Uhum. O sacerdote da Igreja Messiânica, o título dele é ministro, né? Que seria o equivalente ao padre na Igreja Católica, o equivalente ao pastor em outras religiões, é aquele cara que tem um grau sacerdotal, né? Então, na Igreja Messiânica tem 2 graus sacerdotais, tem o ministro e o reverendo. Então, são os 2 graus. Cara, se você tem uma religião, você tem que usar o nome reverendo, que é muito melhor. É, reverendo é legal. É um nome muito reverendo. Bom. Ou então, reverendo é um grau sacerdotal de ministro, que a gente, na verdade, o reverendo, no caso da messiânica, também é ministro. Você tem 3 níveis de grau sacerdotal de ministros. Tem o ministro assistente, que é o primeiro nível. Aí você tem o ministro adjunto, que é o segundo nível. E demais. O ministro dirigente. O ministro dirigente é aquele que comumente a gente chama também de reverendo. Tá, beleza. E aí conta isso. Você é um menino de Serra Negra. Quantos anos você tinha? Tinha 18. 18 anos. Sim. Você simplesmente chegou no Japão, pegou um avião... Eu cheguei pro Japão, já tinha 20 anos, tinha passado pelo seminário aqui no Brasil, já bolsista, e aí eu já cheguei no Japão, e no Japão eu tinha toda uma estrutura esperando a gente lá, então a gente vai pra sede geral lá da Messiânica, lá tem um centro de aprimoramento onde a gente dorme, tem toda uma estrutura pra nós lá, pra gente continuar o estudo de japonês, dessa vez intensivo já lá no Japão também, né? E também o estudo dos outros assuntos, dos outros temas relacionados à carreira sacerdotal ali. Então a gente estudou cultura japonesa, história das religiões, história do Japão, a gente fazia caligrafia, a gente fazia ikebana, que é vivificação floral, a gente passou um período de aprimoramento morando na residência dos japoneses. Eu particularmente passei 6 meses morando na casa dos japoneses, cada semana mudava de casa. Peraí, você tá indo muito rápido, peraí, calma. Diga, fala. Aonde era esse lugar? Era tipo em Tóquio, loucura, luzes, decadência? Não. Ou era tipo num prado, num campo de arroz? Não, Atami. Ah. A sede geral da Igreja Messiânica fica em Atami, que é uma cidade litorânea na província de Izu. É uma cidade de águas termais, é uma cidade que fica na beira-mar ali, né? E ali fica a sede geral da Igreja Messiânica. A sede administrativa mundial fica na cidade de Atami. Lá tem um centro de aprimoramento. E tipo, só tem isso? Você fica tipo isolado igual um monge? Não. Fica dentro da cidade. O solo sagrado de Atami tem um museu de arte, que é o MOA Museum of Art, MOA Bijutsukan. Você pode até, se quiser, botar no link pro pessoal, porque tem site em inglês e tal. Uhum. É um dos museus de arte mais respeitados do mundo, né? E fica lá em Atami. É propriedade da Igreja Messiânica, porque a arte é uma das colunas que a gente pratica dentro da filosofia messiânica. Então, é uma cidade turística. Ikebana é uma das manifestações artísticas que a gente aprende dentro da linha da arte da messiânica. Teve uma época que foi moda fazer ikebana, pelo menos aqui em Brasília. Todo mundo que queria fazer uma coisa assim com as mãos, uma coisa relaxante, fazia ikebana. Pra mim era só um arranjo de flor, mas tudo bem. Ikebana, na verdade, a gente chama de ikebana porque ikebana, os dois ideogramas, significam vivificação floral. Ike é de ikiro, que é de vivificar, e bana é de haná, que é flor. Então, vivificar a flor. Mas o nome correto é kado. Kado é o caminho da flor. No Japão, quase tudo se resume a uma filosofia de caminho. Então você tem o karate-do, você tem o judo, né? O karate-do, que é o caminho das mãos vazias, o judo, que é o caminho suave. Você tem o sado, que é o caminho do chá, e você tem o kado, que é o caminho da flor. Então, no Japão, a prática da ikebana, ela é considerada uma prática de elevação espiritual também. Não sei se você chegou a assistir aquele filme do Último Samurai, lá do Tio Cruise. Vi não. Que se passava no comecinho da Era Meiji ali, né? Que, enfim, o filme tem essa parte ficcional de que ele é um capitão do exército americano que acaba entrando lá pros samurais, aquela toda. Mas o que mostra nesse filme da transição das eras e do modo de vida do samurai, que o samurai, ao mesmo tempo que ele treinava o kendo, que é o caminho da espada, ele também treinava caligrafia, ele também treinava vivificação floral. O samurai, ele era versado em várias artes ali, mostra o quanto que essa questão do caminho, ela é valorizada na filosofia oriental. Então, a ikebana é um desses caminhos, né? Tem gente que realmente adota como caminho de vida e se eleva, se aprimora, se gradua dentro desse caminho da flor. Então, peraí. Então você não foi ser um samurai, mas você tá fazendo o mesmo treinamento que o Tom Cruise samurai fez. O Tom Cruise samurai não fez, né? Quem fez ali, o filme mostra o que o samurai lá, o Katsumoto, já fazia. Mas de uma certa forma, sim, o Bushido, que é o caminho do samurai, a filosofia de seguir do samurai, ele tem muito dessa questão de ele ter uma formação completa, né? E a gente, dentro dessa formação ali sacerdotal, sendo de uma religião de origem japonesa, de uma certa forma, a gente tem também essa herança do que o oriental, do que o japonês, no caso, acredita que seja importante você estudar para você ser considerado um orientador completo, né? Uma pessoa que possa ajudar as outras pessoas, independente do que elas façam ou do problema que elas vivam. Então, faz parte do aprimoramento, né? E estando ali no Japão, é claro que oportunidade única na vida. Eu aproveitei tudo que me foi apresentado, né? Não perdi tempo, né? Então, mas você era um ocidental. Sim. Um galã ocidental. Com 20 anos eu era mais bonitinho do que hoje. A gente pode dizer que você era basicamente o Tom Cruise da podosfera. Naquela época não existia nem internet, quanto mais podosfera, né? Então a gente pode dizer que esse filme é baseado na sua vida. É, 1995 ainda não tinha nem internet ainda, né? 21 anos, 22 anos atrás. Mas ali no Japão é interessante você falar isso, sabe? Porque na época que eu fui ali no Japão direcionado pra passar o período que a gente chama de período de difusão, que era para morar mesmo na residência dos japoneses, viver a rotina deles, o dia a dia deles ali e tudo, né? Eu tinha uma vantagem, duas vantagens, né? Que era o primeiro, o fato de já falar japonês. Então isso me quebrava uma série de barreiras. E a segunda vantagem é o fato de que a gente era hospedado na residência de pessoas da mesma fé. Então as pessoas já recebiam a gente com aquele status de seminarista vindo do Brasil, né? Então, legal receber um cara de outro país na minha casa. Então a gente tinha essas duas vantagens. Mas ao mesmo tempo, eu fui para determinados lugares ali. Eu particularmente fui direcionado para uma região onde, em 20 e tantos anos de seminário, nenhum brasileiro tinha ido ainda. Uhum. Então, em alguns lugares, eu virei atração turística na cidade onde eu morava, sabe? É, porque isso rola no Japão, né? Eles têm esse lance de, tipo, você é como se fosse um alienígena. É, então, eu achei estranho a primeira vez que isso aconteceu, porque era um interior, assim, uma cidade que você... O Japão é conhecido pela facilidade de transporte, né? Então, você consegue pegar um trem-bala, ou no máximo um trem, e chegar em qualquer lugar. E eu fui para regiões onde eu tinha que pegar o trem-bala até uma outra cidade grande, depois um outro trem até uma cidade menor, aí aqueles trenzinhos mesmo de andar no meio do mato, sabe, no meio das plantações de arroz, para chegar numa estaçãozinha lá no fim do mundo, onde ninguém nunca tinha ido, nenhum seminarista brasileiro, e aí viver com essa, um período, né, mas com essa sensação de que realmente eu era um alienígena, sabe, porque... Era o Godzilla, praticamente. É, as pessoas olhavam passar assim e ficavam, sabe, criançada saindo da escola, quando olhava, ficava virando assim, dava risadinha, apontava. Gente que vinha, pegava na roupa assim, sabe, pedia pra ficar junto, às vezes pra tirar foto. Era um negócio meio louco, era meio doido assim. E esse caminho todo que você fez, provavelmente em japonês se chama caminho do trem. Denshado. É uma boa. Mas então, você falou que você foi morar na casa dos caras. Isso, exato. Como é isso, cara? É tipo intercâmbio? Você vai... É, não é intercâmbio porque nenhum japonês veio pra ficar na minha casa. Então é um sistema de, assim, a gente vai pro Japão pra estudar esse ano, né, que a gente ganha de bolsa lá. E parte do aprimoramento é você ter essa experiência de conviver na residência dos nativos, dos japoneses, e incorporar os hábitos para entender melhor o povo, para praticar mesmo as coisas do dia a dia deles. Então, tomar mais chá, acordar cedo. Eu fiquei, como eu falei, nessas regiões mais afastadas, então eu tive experiências como acordar 4 horas da manhã para plantar arroz. Caraca. Acordar 5 horas da manhã porque eu estava hospedado numa pousada de litoral, assim, bem na região do mar do Japão, ali, na província de Ishikawa, e tinha uma pousada, e eu fiquei na casa desse casal que era dono dessa pousada, e eles cultivavam peixe em confinamento, criavam peixe no mar, mas confinado para eles ali, e aí todo dia ia de barco para poder pegar os peixes que eram servidos na pousada para o café da manhã dos hóspedes. Caraca. Então eu vivia essa experiência de acordar às 4:30 da manhã, de ir com o senhorzinho lá, pegar os peixes, trazer de volta, limpar o peixe. Aí você tirava a tripa do peixe? Tirar a tripa do... Isso, tirava. Caraca. Limpava o peixe, tirava o sashimi, se era salmão, ia cortar pra fazer ele assado, grelhado e tal, pro café da manhã. Toda essa experiência, fazer o misoshiro com tofu, tudo certinho, pra servir o café da manhã das pessoas. Então, era nesse lugar que eu tava hospedado, então eu me incorporava, digamos assim, na rotina dessa família e tentava viver ao máximo essas experiências diferentes, né? Você colheu arroz? Foi bem foda, assim. Colhi arroz, plantei arroz. Você usou aquele chapéu gigante triangular? Usei aquele chapéu gigante, sim. Demais. Me queimei de ficar o dia inteiro com essa pele branquela que eu sempre tive embaixo do sol, e dor nas costas, fodida, porque é arrozal em campo alagado, né? Então é baixinho, assim, você ficar com o pé afundado na água pra plantar, e aí meses depois... Eu tive as duas experiências, tanto do plantio daquele ano, quanto da colheita do que tinha sido plantado no plantio anterior, né? Então foi bem legal, assim, foram experiências que só vivendo ali mesmo, no dia a dia dos caras, é que você pode vivenciar, né? Mas assim, até onde a gente sabe, as casas japonesas, elas são muito pequenas, né? Aham. Uhum. Então, porque tipo, o espaço é um negócio muito valioso por lá. Sim, nas cidades grandes tem, mas no interior nem tanto, né? Tem muita casa grande no interior, né? Então, assim, tipo, quando você vai viver na casa de uma família dessa, é muito, tipo, você tem que ficar muito próximo dos caras, né? Não é igual quando você vai fazer intercâmbio, escola de inglês no exterior, e aí tem um quarto pra você, coisa assim. Então, eu não sei porque no meu caso... Dia a dia dos caras. Então, no meu caso, eu já nunca fiz o intercâmbio de estudar inglês e ter um quarto só pra mim. Quer dizer, no meu caso era o contrário. Nesse aprimoramento que eu vivi na casa dos japoneses, como todos eles eram messiânicos, então todos eles tinham o altar, né, em que a gente tem o altar em casa, e o altar geralmente fica na sala, e na sala ninguém dorme na sala, e a sala é de tatame, né, então cada um tinha seu quarto, e eu geralmente dormia na sala, mas no tatame, que você fechando aquela porta de correr de papel arroz, é um quarto praticamente, então eu nunca tive, assim, a experiência nesses 6 meses que eu morei trocando de casa a cada, sei lá, 15 dias, uma semana, dependendo. Nunca tive esse problema, assim, essa experiência de ter que compartilhar o quarto com alguém ou dividir um espaço pequeno. Pelo contrário, eu fui pro interior mesmo. Então eram casas antigas, eram casas centenárias, de famílias que tinham sido herdeiros de samurais e casas de madeira com tatame e porta de papel arroz. Parede Caramba. De papel, não vivi, tipo, em Tóquio, naquele cubículo de 2x2, sabe? Essa experiência do Japão moderno eu não tive, só... A não ser quando eu fui visitar Tóquio, depois do segundo ano que eu morei em Nagoya, porque eu fiquei 3 anos quase no Japão. No segundo ano eu morei em Nagoya, mas aí eu já tinha um alojamento, uma cama pra mim, dentro do lugar onde eu ficava lá, e fiquei lá o tempo todo frequentando a escola. Nesse período que eu fiquei na casa dos japoneses, quem acordava primeiro da casa me acordava. Acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, seja a hora que fosse, porque eu tava no lugar... porque eu tava no lugar ali onde todo mundo que acordasse ia passar por ali pra ir embora, pra sair, entendeu? Então, eu era o primeiro a levantar e geralmente o último a dormir. E tinha todo um aprimoramento de agradecer pela hospedagem, ajudando na limpeza da casa, ajudando na limpeza do terreno, lavando a louça, limpando o banheiro, fazendo tudo que tivesse a meu alcance ali. Cansei de limpar banheiro, daqueles banheiros de buraco no chão, fossa que você tinha que andar, sair, tipo, sei lá, 4, 5 metros da casa pra poder, que o banheiro era fora. Interior mesmo, sim, sabe? Interior pra caralho. Sei, tipo Serra Negra. Mais ou menos. como seria Serra Negra em japonês? Kuroisamiyaku. Kuroisamiyaku, é isso aí. Serra Negra. E quantas casas você morou? Você falou que você cada vez era uma casa diferente? Eu acho que em 6 meses eu devo ter morado numas 17 casas, nossa, 18 casas, caraca, mais ou menos. Caramba, cara. Não dava nem tempo de ficar amigo dos caras. Não dava. Quando era dia de transferência, chamava assim, né? Era uma cerimônia de despedida e chegava, já tinha uma cerimônia de boas-vindas. Aí pegava o trem, né? Então tem cerimônia de despedida... Aí, tal, despedida, aquela coisa, tal, tomava saquê, tomava cerveja, não sei o que e tal, entra no trem e vai, chega lá, boas-vindas, tá chegando, e tal, não sei o que. Aí passa uma semana, aí despedida, boas-vindas, despedida, boas-vindas. Eu fui o cara da minha turma que mais teve boas-vindas e despedidas ao longo do período de Japão. Assim. E você nunca cometeu nenhuma gafe? Cara, a gente cometia gafes direto, assim, a gente... porque por mais que a gente soubesse o idioma dentro do limite do que a gente tinha estudado, né, e por mais que a gente também estudasse a parte de etiqueta japonesa e tudo mais, na prática do dia a dia é uma situação totalmente diferente, porque a gente tem a nossa espontaneidade brasileira, né? Então, uma das gafes mais comuns era tocar na pessoa. Uhum. Né, que eu sou muito sensitivo, eu gosto mesmo de abraçar, de não sei o quê. E o japonês, ele é totalmente restrito nisso. Tanto é que o próprio cumprimento é uma reverência distante. Não se estende a mão, né? Pra cumprimentar, assim, de apertar a mão, quanto mais dá beijinho, né? Uhum. E a gente é de beijinho. Imagina, eu morei no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era 2 beijinhos, né? Uhum. Então, era 1, 2. Em São Paulo é 1 beijinho só. Rio de Janeiro era 2. E aí no Japão, você... pô, então, peraí. Aí tinha que ficar... Sabe, você sentia que a pessoa às vezes ficava meio, assim, reticente, né? Porque você tava invadindo. Aí, vira e meia, isso é o que mais acontecia, de você esquecer e acabar, enfim, sendo mais ocidental ali do que a circunstância permitisse. Mas teve algumas situações que eu tava junto, não necessariamente eu fui o protagonista da situação, mas teve uma situação muito engraçada barra fúnebre, porque no período que a gente ficou em Atami... Engraçada barra fúnebre. Eu vou explicar. Agora você tem minha atenção. Então, porque assim, o lugar onde a gente ficou lá em Atami era a sede mundial da igreja messiânica. E a gente ficava no lugar que chamava Kokusai Kenshu Center, que era o Centro de Aprimoramento Internacional. Era onde tinha os quartos para os seminaristas masculinos. As meninas tinham outro alojamento feminino. Ali era o alojamento masculino. Então, era um sobrado, dois andares, sendo que na parte de baixo tinha salas de aula, uma copa, um banheiro, e na parte de cima tinha banheiro para tomar banho, uma sala e os quartos onde a gente ficava dormindo. A sala de aula principal, no Japão tem muito disso, como o próprio Guga falou, negócio de problema de espaço. A sala de aula principal do Kenshu Senta era uma sala multiuso, que ela é por divisórias. Então você podia colocar divisórias e transformar ela, por exemplo, em três salas bem pequenas, ou em duas salas um pouco maiores, ou num puta salão. E ali, dentro do centro de aprimoramento, ela também era utilizada, e a gente só ficou sabendo disso na prática, como velório. Porque no Japão não existe velório. Uhum. Você não tem um lugar como velório municipal, onde você morreu, você vai ser velado. No Japão, você geralmente é velado ou na sua casa, ou na escola onde você era professor, ou na empresa onde você trabalhava. Isso faz parte da cultura. É, você não tem um velório. Você é velado em algum lugar onde você tinha uma representatividade ali dentro do seu convívio. Sim. E ali, como era a sede mundial e tinha muitos senseis ali, antigos e tal, morria muita gente. Tinha muita gente antiga. E a gente descobriu que era uma das primeiras opções de velório quando as pessoas morriam fazer o funeral ali onde a gente dormia, embaixo, na sala de aula. Beleza, sim. Porque você contrata uma empresa, essa empresa vai e ela transforma, né, com os ornamentos e tudo mais, ela transforma o lugar num velório. Então, teve um dia que o nosso responsável chegou e falou: olha, tem uma notícia pra vocês, não sei como é que vocês vão encarar isso, mas não tem outra maneira de dizer, vai ter um funeral aqui. Legal. Vai ter um velório aqui. Legal foi a delicadeza do cara. É, não tem outra maneira de dizer, então assim, vai ter um velório aqui. Como assim? Não, o sensei fulano morreu e ele vai ser velado aqui. Aqui, na sala de aula, a empresa vai chegar daqui umas duas horas, vai transformar o velório. Você sabe como é que é o velório japonês? O sensei perguntou pra mim, e eu pergunto pra vocês agora. Você sabe como é que é o velório japonês? Não faço a menor ideia. Velório japonês, ele é regado. Eu acho que envolve geishas, chás e paredes de papel. Então, quase. Ele envolve bebida, cerveja quente e tudo que o morto gostava de fazer. Doce que, de feijão. Claro, que a família sabia, né, digamos. Então, assim, você tinha que passar a noite ali velando. Uhum. E tinha que ficar do lado, não podia deixar ele sozinho ali. Você tinha que ficar velando ali, literalmente. Vestido de gótico Lolita. Quem dera fosse. Ah, seria uma cena bem legal pra eu ter uma foto dessa pra mostrar pra família depois. Se ele gostava disso. Não, então, mas o que ele gostava e que era de conhecimento das pessoas, né? Ah, entendi. Não, mas no Japão é ok essas coisas, tá valendo. É, não na igreja messiânica, todo, né, querido? Ali é assim. Todo mundo de fralda, ali, né? Todo mundo de fralda e chupetão. Fralda e chupetão não daria muito certo. Aí o CC falou: olha, então a desvantagem é que vocês não vão dormir essa noite. A vantagem é que vocês vão tomar cerveja e jogar baralho a noite inteira. Então tá bom. Jogar mágico, jogar. Então aí a gente ficou ali, ajudamos, é claro, todo mundo botou aquela roupa de luto, né? Que é terno preto, camisa branca e gravata preta, basicamente. E a gente foi pra porta pra receber as pessoas depois que montou, trouxeram o corpo, montaram aquela estrutura toda e tal. A empresa de funeral, ela cuida de tudo, então ela, do velório, cuida de tudo. Então ela traz também a comida, a bebida, tudo que vai ter ali durante esse período. Aí a gente já pegou, ajudou a botar as caixas de cerveja pra gelar, muita Kirin, muita Sapporo ali pra botar pra gelar a cerveja, que era o que a gente tava interessado em muquear a cerveja pra madrugada. E aí o pessoal veio chegando, a gente cumprimentando, e aí que veio essa gafe famosa ali, que quando você morre alguém, o japonês, ele tem vários cumprimentos pra várias situações. Depende da posição que você ocupa, depende de quem é que você se dirige, se você vai utilizar uma linguagem mais coloquial, mais honorífica, enfim. E a expressão quando morre alguém, você fala assim, Goshu Shosama Desu, que significa meus pêsames. Ok. Né? É Goshu Shosama Desu. Goshu Shosama Desu. Alguns da minha turma não sabiam disso. E aí, a família do morto começou a chegar e os caras começaram a cumprimentar com Omedetou Gozaimasu. Omedetou Gozaimasu significa meus parabéns. Putz. Nossa. E aí os caras vinham Omedetou Gozaimasu, como se fosse aniversário, sabe? Omedetou Gozaimasu. E aí o Sensei chegou uma hora e falou assim, o que vocês estão falando? Eu disse, não, a gente tá cumprimentando. Que Omedetou? Vocês estão malucos? A família saía meio constrangida, assim, não sabia e tal, né? Cala a boca, seus idiotas, é Goshu Shosama, vocês têm que mandar, estão mandando o medo de todos aí, mano. Aí tinha um amigo nosso que era baiano, que tava lá com a gente na nossa turma, e ele dava as risadas assim, ô, sensei, esquenta não, ele sabe que a gente é brasileiro. Assim, e ficou a história do Omedetou Gozaimasu até hoje, quando a gente se encontra alguém da turma. A gente olha, quem foi pro Japão, a gente olha e fala assim, e aí, Omedetou Gozaimasu, com sotaque baiano, Omedetou Gozaimasu. E era o Goshu Shosama desse. Então é esse tipo de gafe, assim, bom, a gente cometia no dia a dia. Mas essa do velório fez história, cara. Eu achei que eles iam ser mortos em desonra ao sensei lá, porque nem eles tanto. Estavam usando o cumprimento errado. A família olhava meio torto, sabia, né? A gente tava recém-chegado, acho que, pô, tinha acho que, sei lá, 2 semanas que a gente tinha chegado e já tivemos que encarar o velório ali no alojamento, né, cara? E a madrugada é uma outra história, é uma história à parte, né? Porque a gente pegava a cerveja lá, ia lá, colocava, enchia o copo de cerveja, colocava ali do lado do morto pra ele tomar também, ó, tá aqui a cervejinha e tal... Sentava ali, ficava ali jogando um baralhinho, velando, contando piada, fumando, dando risada. Era assim que eles orientaram a gente a fazer, entendeu? Haja como se ele estivesse aqui com vocês. Então, beleza, então vamos lá. Foi surreal. Então, finalmente vocês tiveram uma noite típica de um universitário. Vocês não dormiram, exatamente. Precisou o professor morrer pra gente ter uma noite típica de quem tava ali estudando. Caramba, que loucura. Eu não sei se eu contei essa história aqui no programa. Quando eu fui morar no Canadá durante um tempo, a gente cometeu muito, é o que você falou, né? Você tá na casa das pessoas e a gente tem muitos costumes diferentes e tal. Então a gente foi numa festa em uma outra casa e tinha vários estudantes que foram convidados também, estudantes de todo lugar do mundo. E tinha um pessoal alemão lá. E uma coisa típica nossa de brasileiro é fazer piada com tudo. A gente sai fazendo piada. Isso é uma forma de socialização. A gente encontra alguém, vê que o cara tá usando uma roupa, não sei o que te lembra alguma coisa, você sai fazendo piada e isso é ok. Todo mundo acha isso legal da nossa cultura. É assim que a gente quebra o gelo, é assim que a gente cria laços, etc. Mas isso é um negócio típico de brasileiro, o mundo inteiro não é assim. Não. Eu tenho orgulho, acho que é legal que a gente seja assim, mas a gente tem que entender que o resto do mundo não é. E aí, cara, eu tava lá com os alemães e todo mundo fica perguntando como é isso no seu país, como é isso no outro país e tal. A gente tava com os alemães e com os japoneses lá. E aí os japoneses perguntaram alguma coisa sobre Hitler pros alemães, sobre a Segunda Guerra. Nossa, nem me fale disso. E cara, eu saí fazendo piada. Tipo, eu tava muito inspirado. Eu fiz umas 4, 5, uma atrás da outra. E os caras ficaram muito chateados, cara. Eles não ficaram putos, eles não ficaram com raiva, eles ficaram realmente tristes. Magoados, eles falaram assim, por que você tá fazendo isso, cara? Por que você tá falando dessas coisas? Eu falei, não, é só piada, eu só tô brincando, tipo, just kidding. Falei, não, cara, a gente não brinca com essas coisas, isso é um negócio muito sério, morreu um monte de gente. Aí eu fiquei, puta, é mesmo. Cara, eu cometi uma gafe com isso no Japão também, que agora você acabou de me lembrar, cara. Foi, acho que talvez a pior da minha vida, dos 3 anos que eu fiquei no Japão. A pior gafe que eu cometi foi essa. Porque o meu pai, ele nasceu em 6 de agosto de 1945. Uhum. E é a data da bomba de Hiroshima, né? Nossa. E a gente tem uma piada interna da família que... Piada da família, a vida inteira eu escutei essa merda. Uhum. Que dizem que quando a bomba estourou no Japão, a minha avó tomou um susto aqui e pariu meu pai. Uhum. Entendeu? Ah, uma boa piada, então, uma piada legal. É, ela tomou um susto e meu pai nasceu, 6 de agosto de 45. Então, né, como falar que ele nasceu nesse dia tão fatídico e tal, né? Então, eu sempre ouvi meu tio... Todo mundo contando essa piadinha. Aí numa dessas casas que eu fiquei no Japão, tava quase no final já de voltar pra Atami, a gente tava num jantar e aí vem todo mundo, cara, eu tinha praticamente vontade de gravar uma fita, porque você imagina, todo lugar, 17, 18 vezes, alguém perguntando, da onde você veio, qual é a sua história, como é que você chegou aqui, como é que é a sua cidade, como é a sua família, e eu tinha que contar a mesma história. Como você aprendeu japonês? É, eu tinha que contar a mesma história toda vez. Então... Tava à vontade de gravar uma fita e tocar e falar, ó, essa é a minha história, tá? Escuta aí. Essa fita ia se chamar Léo Do, que é o caminho do Léo. É Léo Do, exatamente, o caminho do Léo. E aí, cara, eu toda vez, pra descontrair, eu meio que dava uma quebrada, sabe? Contava uma piadinha no meio, essa coisa que o Guga falou, que o brasileiro tem, né? E quem me conhece sabe, eu sou assim desde moleque, então, puta... Tirar no saco, falando uma coisinha ou outra e tal. E aí, nesse dia dessa família, perguntaram, ah, é de seu pai, sua mãe, né, como é que é e tal. E aí eu falei, ai, meu pai, inclusive, uma, não sei se é uma afinidade ou não, com o Japão, um resgate, sei lá o quê, mas meu pai nasceu no dia da bomba, né? E no dia da bomba de Hiroshima. É, aí contei essa história, né? Imagina eu em japonês explicando essa história pra família lá. Que beleza. Que é. Tinha explodido a bomba em Hiroshima e com um susto minha avó, do outro lado do mundo, tinha parido meu pai e tal. Aí eu percebo que a família meio que dá uma calada, sabe? Aquele silêncio constrangedor, assim, onde todo mundo olha pra baixo e você fala assim, puta, o que eu falei, né? Aonde? Qual das merdas que eu falei que teve esse efeito impactante aqui, que, né? E aí a senhora lá que tava me hospedando falou assim, não, você desculpa, mas é que você falou num tom assim... Ela foi até educada, falou num tom assim meio jocoso, né? Meio brasileiro, aquela coisa e tal. É que a nossa família é de Hiroshima. Nossa, cara. E a gente perdeu muitos familiares, meu tio, meu avô, não sei quem, na bomba de Hiroshima em 6 de agosto de 45. Então, sabe, aí, meu, quando que eu ia saber na vida que a data de nascimento do meu pai naquela situação ali acabaria sendo, e a piada, obviamente, que eu repliquei ali, né, geraria esse constrangimento todo. Aí eu pedi desculpa, eles viram que eu fiquei mal mesmo, né, porque, porra, você tá ali como seminarista estudando pra levar alegria pras pessoas, pra levar bem-estar pras pessoas, e você gera um puta de uma saia justa dessa, né? Aí perceberam, não, você não tinha obrigação de saber e tal, foram super solícitos comigo eles é que acabaram me botando pra cima ali, que eu fiquei meio down mesmo ali, sabe? Acho que foi a maior que eu cometi até hoje. Ah, é porque tá dando risada, mas é porque a gente perdeu, tipo, metade da nossa família na bomba de Hiroshima. Então, pô. Nossa. Ai, caralho! Essa foi pior do que a do parabéns pra família do morto. Essa superou, cara. Você podia ter falado que você errou na tradução. Você falou, o que parece que eu falei pra vocês? É, o que vocês acham? Não, parece que eu disse? Sua avó teve um filho no susto. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a gente lamentou muito quando caiu uma bomba em Hiroshima. Isso não tem nenhuma relação com o nascimento do meu pai. Foi isso que eu disse. Como nessas horas, Rafa, eu queria não saber japonês, viu? Porque ali seria tão mais fácil justificar, né, o erro por um erro de pronúncia ou sei lá o quê, mas eu falava fluentemente, então não tinha como justificar que eu tinha errado. Eu falei errado mesmo, e foda-se, né? É assim que se aprende. Aí você falou que você foi morar em Nagoya depois, e como foi voltar pro Brasil? Assim, tipo, como que isso acabou? Por que que... Você foi pra Nagoya, conta aí de Nagoya. Nagoya é uma cidade grande já. Então, na verdade, o primeiro ano foram 11 meses nesse primeiro ano, e aí quando acabou esse período, eu voltei pro Brasil. Pro Brasil, minha turma toda voltou pro Brasil. É, a gente foi em fevereiro, né? A gente chegou no Japão 1º de fevereiro de 1995 e a gente chegou de volta no Brasil no dia 17 de dezembro de 95. Então a gente ficou lá 11 meses, quase 11 meses. Okay. Aí, como desses 7 que tinham ido pro Japão, 4 foram convidados a voltar mais um ano para fazer funções específicas. Então, como eu tinha uma proficiência muito boa no japonês e já tinha lá no Japão tirado o nível 2, então eu tinha o nível 4, 3 aqui no Brasil, tirei o nível 2 da proficiência no Japão, aí me convidaram para ir ficar mais um ano e, nesse ano, fazer a prova de proficiência nível 1. Então, aí eu poderia ficar numa escola, aí sim, numa escola de japonês, para profissionalizar no idioma. Se eu aceitasse, aí eles iam ver, ou em Tóquio, ou em Nagoya e tal, uma escola para me matricular e para eu ficar lá. Um outro amigo foi convidado para fazer o preparatório para a faculdade, um outro para o departamento internacional e um quarto amigo para ser o seu Hagakari, que é o cara que cuida da turma que seria os novatos logo depois da gente. Eu era da 17ª, né? O pessoal da 18ª, ele cuidaria do pessoal da 18ª lá, né? Então é o tipo monitor, né? E aí a gente aceitou o convite e cada um no seu tempo, à medida que o visto foi renovando, voltou pro Japão. Então, eu no final de março de 96, eu voltei e a minha escola foi em Nagoya. E aí eu fiquei um ano inteiro, fiquei de março de 96 até abril de 97, eu fiquei um ano inteiro morando em Nagoya. frequentava a Tami de vez em quando, mas ali o objetivo mesmo era fazer a escola de japonês e profissionalizar, tirar o nível 1 na prova de proficiência. E aí eu fiquei esse ano em Nagoya. Morava numa igreja que tinha uma estrutura de alojamento bacana lá em Nagoya. Um quarto ocidental, tinha um beliche, eu dividia lá um beliche com um coreano que frequentava a mesma escola que eu. Fazia atividades de seminário no horário extra classe, atividade de assistência religiosa, de aprimoramento, de estudo e tal. Mas era escola período integral, então entrava 9 da manhã, saía 5 da tarde, durante um ano, frequentando a escola de japonês. E você tirou? Aí. E você tirou o certificado de nível 1? Tirei. Em 4 anos eu tirei os 4 níveis. Pô, parabéns. Caraca. Cara. Parabéns. Hoje em dia são 5, né? Já tem uns 10 anos que aumentou um nível aí, são 5 níveis. Mas dessa prova chamada Nihongo Noryokushiken, que é o exame de proficiência do idioma japonês, enquanto tinha 4 níveis, eu tirei. Então, 90 e... Quando 90... você fala o nome do exame, você tira o nível 4 já. Você tira o nível 4, exatamente. Nihongo Noryokushiken. Você tinha... Era 93, 94, 95 e 96. Eu tirei nível 4, nível 3, nível 2 e nível 1. E quando foi em abril de 96, que eu tava louco pra voltar pro Brasil, já um ano depois, aí eu não voltei pro Brasil. Isso é um tema para um próximo GugaCast. Por quê? Que foram os 6 meses que eu morei no Sri Lanka. Cara, é sério isso? É, do Japão eu não voltei pro Brasil, eu fui pro Sri Lanka. Você foi ser um sacerdote no Sri Lanka? Eu já tinha terminado o seminário no Japão, e aí precisava que eu fosse pro Sri Lanka pra fazer um trabalho de difusão internacional e terminar a formação de um senpai meu, que não tinha terminado, tinha voltado antes. E aí eu fui com uma missão sacerdotal pro Sri Lanka e fiquei 6 meses lá no Sri Lanka. Caramba, cara. Aí, já, aí é uma outra história que envolve guerrilha, atentado à bomba. Aí já temos já motivo para você me chamar de novo em 2018. Vamos fazer isso. Mas por que você não é um sacerdote hoje mais? Eu sou um sacerdote, eu só não sou mais, eu ainda sou sacerdote, sim. É mesmo? Eu sou ministro da Igreja Messiânica há 18 anos. Eu só vou chamar você de Reverendo Léo agora. Não, Reverendo eu não sou, eu sou ministro mesmo. Mas eu Reverendo não cheguei é mais legal. Ao nível de Reverendo. Eu sou ministro, eu tirei... Sacerdote já é bem legal. Então, eu fiz... Inclusive, essa é uma outra história interessante também, porque a prova sacerdotal, o exame para o grau sacerdotal... Enquanto a minha turma estava em São Paulo fazendo a prova na sede central, na Vila Mariana, todo mundo junto, eu estava fazendo essa prova no hotel em Colombo, no Sri Lanka, no mesmo fuso horário do Brasil, com um professor meu sentado na cama tomando uísque, fiscalizando a minha prova. Acabou a prova, passamos o fax da minha prova para São Paulo. Muito bem. Por fax, o resultado da prova que eu fiz ali na recepção do hotel. E passamos o fax da minha prova pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, no final de outubro de 97, aí eu fiquei sabendo que eu já tinha passado na prova e já era ministro. Então, eu fui pro Sri Lanka como seminarista e já pisei no Brasil como ministro. Putz, no final de 97. Que é outra coisa. Parabéns, cara. Outra coisa. Ministro Léo, eu vou pedir o seguinte pra você agora. Okay. Na leitura de e-mails do GugaCast, quando a gente tem um convidado que conta uma história edificante como essa sua, A gente responde conselhos para nossa audiência. Sim. Tá? Eles mandam conselhos. Então, eu acho que é muito adequado, se duvidar, até algo do destino, assim, que você esteja aqui hoje para responder esses conselhos que a gente tem nos e-mails aqui. Então, você pode ajudar a gente nisso? Claro que posso, com todo prazer. Tá bom, vamos lá para os e-mails então. Vamos lá, leitura de e-mails. Lembrando sempre que se você quer ter seu e-mail lido aqui, cartas@gugacast.com, a gente lê todos os e-mails, responde a maioria deles, mas não dá pra ler todos no ar, tenham compreensão. Não manda mais e-mails perguntando se você deve viajar para o exterior ou comprar um carro novo, porque, cara, isso não é um problema. Faça as duas coisas. Posso ler o primeiro aqui, Rafael? Pode ler o primeiro. Reprovado no amor. Olá, meu nome é João Pedro, tenho 22 anos, sou acadêmico de administração e moro em Brasília. Queria dizer que esse cast é disparado um dos meus favoritos, acompanho uns 10 semanalmente. Quanto ao episódio Festa no AP, queria dizer que o rec musical funciona também para o cantor Eduardo Costa, na música Página de Amigos. Vocês sabem quem é Eduardo Costa? Não, cara. Não faço a menor ideia. É o cover do Leonardo, se eu não me engano. Fácil, ok. Queria aproveitar para pedir um conselho amoroso sobre como proceder com uma guria que está estudando para concursos públicos. Em Brasília, é óbvio. Que falou que gosta de ti, mas só vai poder te ver... Não, mas eu acho que ele tá falando dele mesmo, né? Apesar dele tá falando na segunda pessoa. Mas ok. Uhum. Mas só vai poder te ver daqui a 2 meses, assim que realizar essa prova, porque está estudando há tanto tempo. Um abraço, valeu, falou. Eu ia jogar essa pro Léo, mas, cara, espera 2 meses. É isso. Eu esperei 18, por que ele não vai esperar 2? Olha aí. Caraca, como que você esperou 18? Você esperou 18 meses pra... Na verdade, a minha atual esposa esperou 18 meses, né? Porque a gente começou a namorar por carta quando eu fui pro Japão em fevereiro de 95. Oficializamos o namoro em dezembro de 95, quando eu voltei. Em abril de 96, antes de voltar pro Japão, a gente trocou o anel de compromisso. Fiquei 1 ano no Japão. Quando eu achei que eu ia voltar pra vê-la, eu fui pro Sri Lanka e fiquei mais 6 meses. Caramba. Então, quer dizer, no total, ela acabou me esperando 18 meses e estamos casados há quase 20 anos. Então, assim, porra, 2 meses, tá reclamando aí, velho? É, mas tem um ensinamento do Barney Stinson, de How I Met Your Mother, que ele diz que o único motivo pra você esperar 1 mês pra ficar com uma garota é se ela tiver 17 anos e 11 meses. Boa, também. Essa é uma boa. Lê o próximo aí, Rafael. O próximo tem a ver com esse dilema: viajo ou compro uma bicicleta. Vamos lá. Não. Uma vida de cão. Carol Barros, 29 anos, pet sitter e dog walker, Belo Horizonte. Oi, Guga. Oi, Rafa. Oi, convidado. Aí, tem um oi pra você, Léo. Olá, muito obrigado. Beleza? Primeiramente, quero parabenizá-los pelo GugaCast. Acompanho desde o primeiro episódio lançado, inclusive aguardo o link do episódio secreto, e já está no meu top 5 de melhores podcasts. E eu acompanho muitos podcasts. Meu e-mail é um pedido de conselho profissional pessoal. Espero que vocês possam me ajudar com a vasta sabedoria de vocês. Agora que a gente tem um ministro, a gente tem vasta sabedoria. Acho que é importante uma contextualização. 2016 foi o ano mais difícil que vivi até esse momento. Bem-vindo ao clube. Foi muito, muito ruim. Para exemplificar, algumas das situações que vivi foram: fui abandonada pelo meu ex-noivo faltando menos de 3 semanas pro casamento. Fui assaltada e tive minha casa arrombada no mesmo dia. Caralho. Quebrei os dedos do pé. Tive uma infecção renal grave. Acompanhei minha mãe ser internada 2 vezes. Enfim, como diria Kátia Cega, não está sendo fácil. É. Kátia Cega. Boa. Não mesmo. Por aí você sabe a idade da pessoa quando ela referencia Kátia Cega. Porém, 2016 foi um ano que muita coisa boa aconteceu. Nunca uma pessoa se arrependeu tanto como a Kátia se arrepende de não ter colocado o sobrenome dela no nome artístico, né, cara? Podia ser Kátia Lopes, né? Kátia Silva. Ninguém ia falar Kátia Cega. Kátia, é só Kátia. É. Porém, 2016 foi um ano em que muita coisa boa aconteceu na minha vida. Depois do tremendo pé na bunda que levei, tomei coragem e larguei o emprego que tinha no governo do estado de Minas. E fui correr atrás do meu sonho profissional. O emprego no estado não era ruim, o salário era ok e tinha todos os benefícios de um cargo público. Mas eu era extremamente infeliz na função que exercia. Mas eu aguentava porque, né, ia casar e o salário fixo era bem-vindo. Como vi que não iria mais casar, joguei tudo pro alto e abri minha própria empresa, sonho que já estava desenvolvendo há um tempo, mas me faltava corrones para ir fundo. Hoje tenho uma empresa que presta serviços de pet sitter, babá de animais domésticos e dog walker, passeadora profissional de cães. Amo meu trabalho, sou super realizada trabalhando com bichos e não penso em trabalhar em outra coisa. Minha empresa é meu maior orgulho, estou bastante feliz profissionalmente. Né? É, ele escreveu pra se gabar, é isso? Ela que tá dando conselho pra nós. Não seria a primeira, mas não foi isso. O meu dilema agora é o seguinte: minha melhor amiga se mudou pra Portugal no ano passado e me convidou pra passar um tempo com ela lá em Lisboa. Como nós, brasileiros, é possível ficar até 3 meses legalmente na Europa sem a necessidade de visto, estou cogitando seriamente ir. Com tudo que aconteceu na minha vida nesse ano, me parece uma ótima tirar um tempo de férias para viajar e pensar na vida. O problema é que minha empresa está crescendo bastante agora. Estou cada vez com mais clientes e mais demanda. Em breve, vou até precisar expandir minha equipe. É uma boa hora para ganhar dinheiro e investir na empresa. E aí está o dilema. Aceito a proposta da minha amiga e passo uma temporada com ela na Europa ou seguro a emoção e invisto meu tempo e dedicação na empresa? Sinto que se eu viajar no ano que vem, posso perder o timing de crescimento da empresa. Desde já agradeço a atenção de vocês, continuem com um ótimo trabalho. By the way, alguém avisa para o Caio que eu estou mandando um beijo? Mil beijos, Carol. Caio, a Carol mandou um beijo para você. Isso aí. Olá, personas! Caio Corrêa aqui, editor do programa. Carol, então, o pessoal vai te dar mais ou menos o mesmo conselho que eu, mas eu vou te contar uma coisa. Muito da nossa vida é timing, né? Um projeto, um investimento, um relacionamento. Você tem aquela chance e se aproveitar, foi. Se deixar passar, acabou. Não tem como voltar atrás. Então, principalmente agora que você tá fazendo algo que você gosta tanto, eu sei que você merece demais esse break, mas foca na empresa. Pensa que se ela der super certo e crescer pra caramba, do jeito, né, que você tá esperando que ela cresça, daqui um tempinho você vai poder tirar essas férias com muito mais tranquilidade. Beijo e boa sorte. Faça como as pessoas normais e viaja por 15 dias. Só não precisa ficar 3 meses. E aí tudo bem, sim, sua empresa vai aguentar. É isso, tá resolvido. Eu ia dizer que nem isso, cara. Eu ia dizer pra ela enfiar dinheiro nessa empresa e fazer render. Porque se a empresa tá crescendo e... É, não é a hora de você viajar. Mas assim, isso é o normal das pessoas, cara. Eu não tiro férias de 30 dias, sei lá, desde que eu saí da oitava série. Nossa, eu tô 4 anos aqui sem férias e esse ano talvez eu consiga tirar uma semaninha. E não foi melhor que todos os anos você trabalhava num emprego não tão bom e tirava uma série de 30 dias? Sem dúvida nenhuma, porque quando se eu conseguir sair essa semaninha que eu tô querendo, vai ser aquilo que eu quis fazer há muito tempo e a certeza de que a empresa vai estar caminhando sem problemas, entendeu? Então, não tem porquê. E outra coisa, cara, eu conheço o Guga e eu posso dizer aqui que nós dividimos o vício de sermos workaholics, né? Então, assim, no melhor dos sentidos, a gente gosta de trabalhar, não é assim que trabalho é uma merda. A vantagem de se fazer o que gosta é que você, porra, faz com satisfação, entendeu? Então, você estende, às vezes, o tempo do escritório, entre aspas, né, do trabalho, mistura um pouco do tempo que é seu com o tempo que é da empresa, né? Não tem sacrifício, aquele ombro nas costas, esperando bater 6 horas pra sair correndo e mandar tudo a merda. Não, entendeu? Então, a gente tá produzindo, construindo uma coisa. É gratificante isso que a gente faz no dia a dia. Mas, cara, não adiantaria nada eu falar assim, não, eu vou tirar um mês porque eu tô cansado pra caralho. E tudo que você tá construindo ali naqueles, sei lá, 2 anos, de repente, tem um buraco de 30 dias. E você volta descansado, mas tendo que começar tudo de novo. Puta, aí... Então, assim, se você tá fazendo o que você gosta, é sinal que você não tá tão... A vida não tá tão ruim e você... Então você não precisa de 30 dias de férias. Exato. Isso é normal das pessoas no mundo inteiro. Você tira 10 dias de férias, 15 dias, só no final da sua vida, quando tiver tudo muito acertado, que eu poderia tirar 30, 40, etc. Eu tô querendo uma semaninha, cara. Se eu conseguir essa semaninha, vai ser agora, bem legal. Vai lá, passa 10 dias lá, aproveita um feriado, coisa assim, vai, dá pra fazer. Isso não vai destruir a empresa dela. Senão espera. Isso aí, concordo. Posso ler o próximo aqui? É um samurai, é um ministro samurai que tá falando pra você. Então, só... Só eu tô notando uma certa pilhéria nesse ministro? ou é impressão minha, hein? Claro que não, isso, cara. Isso vai virar chacota pelo resto da minha vida aqui com vocês, né? Claro que não, cara. É só uma reverência. Um ministro, um samurai é... Que mano é reverência? Que reverência. O samurai é uma chacota. O ministro não, cara. Samurai, eu queria ser samurai, cara. Quando samurai eu tirar o meu doutorado, legal. Eu vou fazer questão que todas as pessoas me chamem de Doutor Guga. Olha aí, seria legal, hein? Não é? Eu acho muito legal, assim, quando eu vou, tipo, numa agência, fazer uma reunião, alguma coisa assim, que aí tem uma recepcionista em um lugar mais formal, aí a pessoa chega e fala pra mim, Senhor Guga, a pessoa está te esperando. Senhor Guga, eu acho muito maneiro quando as pessoas falam isso. Senhor Guga é muito bom mesmo. É. Porque eu pareço, sei lá, um vilão de anime, sabe? Senhor Guga. Não, Senhor Guga, Doutor Guga é vilão de filme infantil, né? É, tipo isso, é. Tipo, Super Xuxa contra o Doutor Guga. É, isso aí, exato. Por isso que é Dr. Jekyll e Sr. Hyde, né? É. Eu seria um bom vilão da Xuxa. Seria um bom baixo astral? Eu seria um ótimo baixo astral, cara. Vou retomar isso. Cara, se o Sérgio Malandro pode ser um galã da Xuxa, você passou fácil como vilão. Cara, o Didi é o galã da Xuxa. Eu já contei pra vocês a minha teoria de que o Adam Sandler é o Didi americano. Não, essa eu nunca ouvi. Não, porque é igual, cara. Ele é o maior astro do cinema. Pode ter um monte de filme melhor, de não sei o quê, mas na hora de fazer dinheiro, quem faz dinheiro é ele. Que é a mesma coisa que o Didi, certo? Nos anos 80, ali, quando o Didi fazia um filme por ano, tinha todo um movimento do cinema brasileiro, da arte, não sei o quê. Mas quem fazia dinheiro com cinema era um cara só, que era o Didi. E aí, cara, o Didi é um palhaço velhão que fazia filme onde ele era o galã, cara. E ele pegava as menininhas. E o Adam Sandler faz exatamente isso, não é? Todo filme dele, ele é um cara velhão, não sei o que tal, que fica gordo, que volta no passado, essas coisas. Mas a mulher dele, cara, é sempre nota 10. Igual o Didi. Exatamente. O Adam Sandler é o Didi americano. Olha aí, entendi. É bela, tinha... bela teoria, hein? Tem, ah? tem sentido. Tem estofo. Tem um cineasta aqui em Brasília, que já morreu, infelizmente, se chamava Afonso Braza. Ele era um bombeiro e cineasta. E o Afonso Braza, ele tinha uma esposa, e aí todos os filmes dele, que tinha esposa, ele que tinha que ser o galã da esposa, porque ele não aceitava que outra pessoa a beijasse. Olha então, aí, olha aí. Todos os filmes terminavam. E é um conselho que eu dou, se as pessoas quiserem ver filmes do Afonso Braza no YouTube, é a coisa mais legal de todos os tempos. Tem Inferno, como é que chama aquele? Tem No Eixo da Morte. No Eixo da Morte, era isso que eu queria lembrar. Tem Tortura Selvagem, A Grade. Uhum. Inferno no Gama é dele? Inferno no Gama, era esse que eu queria lembrar. Inferno no Gama. Cara, os filmes são absolutamente incríveis. Pra quem mora em Brasília, é um prazer a mais, porque você consegue ver um tiroteio em que a pessoa dá um tiro no lugar e a pessoa recebe o tiro a 20 km de distância. Não só isso. Várias coisas acontecem no lugar que você trabalha. No Setor Comercial Sul. Isso. Tem coisa assim. Uma cena de perseguição de opalas pretos no Setor Comercial Sul, que é um lugar muito movimentado de Brasília, no centro da cidade. E ele não tinha moral de parar o trânsito e fazer um set em que ele fizesse, de fato, uma perseguição de carros. Então ele filmou os carros passando, e aí quando é o momento da perseguição, eles passam numa câmera acelerada, assim. E aí você vê as pessoas andando rápido também. É muito bom. É excelente, cara. Essa foi a melhor dica dessa sessão de e-mails. Posso ler o último aqui? Pode ler. Tá bom. RPG e traição. E aí, Rafa e Guga, beleza? Antes de começar, posso pedir o favor de omitir o nome dos envolvidos? Ah, meu Deus. Obrigado. Pois é. Ele pediu pra omitir o nome, mas ele botou os nomes aqui. E eu não substituí. Então, então eu vou ter que fazer aquele esforço. Vai ter que fazer on the fly, ok. Isso. Bem, tudo começou muitos anos atrás. Eu estava indo a um aniversário de uma amiga de infância que fazia anos que não via, chamada... Vamos chamar ela de Filomena. Ela aparece pouco. Tá. Chamada Filomena. Lá eu conheci o... Elesbão. Lá eu conheci o Elesbão, um mestre de RPG de mesa que logo me chamou para uma de suas sessões. Eu e ele éramos muito amigos da Filomena, então nossa amizade se fortaleceu rapidamente. Muitas coisas ocorreram de lá pra cá, talvez eu possa até contar pra vocês um dia. Ah, obrigado. Mas pra encurtar a história, a Filomena morreu para depressão. Como assim? Será que morreu? Putz. Caramba, que horror. De depressão. Eu e o Elesbão só tínhamos um ao outro pra aguentar a morte da nossa amada amiga. Nossa amizade cresceu, ficou forte e se passou alguns anos desde a morte da Filomena. Depois conheci... Léo, fala um nome aí de mulher. Ricarda. Depois conheci Ricarda, que me propôs uma amizade colorida, deixando claro que a ideia era transar pra caralho. Ok. Um dia, Elesbão deu uma ideia genial. Levar Ricarda e sua melhor amiga... Fala o teu nome, Léo. Rodriga. Levar Ricarda e sua melhor amiga, Rodriga, para minha casa assistir um filme, para que Rodriga pudesse ser induzida a ficar com Elesbão. É um desafio isso, cara. É tipo brincar de gênios, sabe qual é? Sei. A noite... E você viu que eu te coloquei nomes que servem tanto pro masculino quanto pro feminino. Foi ótimo. A noite... Se tiver mais uma, eu vou pôr Gustavo. Isso, Gustava. O Tiaga. Exato. A noite foi como planejada. Alguns beijos suaves para ambos os casais, nada demais. Porém, amanheço com uma mensagem da Ricarda. Melhor a gente acabar, não quero lhe machucar. Caramba, que sucinto. A primeira pergunta que veio à minha cabeça foi por quê? Porém, não consegui respostas com a Ricarda, pois ela havia bloqueado todos. Assim, todo mundo ficou preocupado, pois ela também tem depressão. A gente tá vendo um padrão aí. Consegui resposta estranha com Rodriga. Ela disse que Ricarda gostava do Elesbão, e foi provavelmente por isso que ela tinha se separado de mim. De repente... Cara, tá muito de parabéns, cara. Você nunca vai ter Alzheimer, se você continuar fazendo isso. De repente, a Ricarda resolve voltar comigo, e eu aceito, e disse a ela que precisava conversar com ela pessoalmente. Cara, isso parece muito meio no Marcelinho. Descobri depois que Elesbão tinha ficado com a Ricarda no dia anterior à sessão de filmes. Pelo amor de Deus, Elesbão. E Ricarda, resolvi confrontar Elesbão pessoalmente, leve e suavemente. Perguntei se ele sabia que a Ricarda gostava dele, porém ele disse que não sabia e que fazia 2 anos que ele tinha ficado com a Ricarda. Óbvio que o mínimo que eu podia fazer pra me aliviar era contar o ocorrido aos meus amigos mais próximos, consequentemente, os amigos mais próximos do Elesbão, porque eles eram melhores amigos. Decidi dar uma segunda chance para a Ricarda, pois nós só estávamos ficando e nos conhecendo, e ela havia falado que havia se decidido. O Elesbão forçou pra tentar reativar a amizade, mas nunca aceitei. Hoje estou feliz com a Ricarda. O senhor K, né, lembra? Hoje estou feliz com a Transurim. Hoje estou feliz com a Ricarda. Hoje estou feliz com a Ricarda. Sabe como é? Meu primeiro relacionamento feliz e com visão de futuro. Fui em casamento. Fui em casamento da família dela, com ela, cara. Mas vira e mexe, vem um pensamento em minha cabeça. Ela me traiu com o Elesbão. Eu já confrontei ela com esse pensamento. Por que você ficou com o Elesbão quando estava comigo? E a resposta é sempre a mesma. Não sei, sei lá. Porra, cara, você já não tinha deixado passar? Esquece. Eu aceito a resposta, pois ela gostava do cara, mas ele sempre volta. E aí, Rafa e Guga? Tenho que pedir um conselho pra vocês. Como eu lido com esse pensamento de traição da Ricarda? Agradeço desde já, espero que gostem dessa história e me manda o link do primeiro cast. Cara, parece uma história de Machado de Assis, né? É, lê o livro. Eu acho que o Léo vai saber o que dizer, porque afinal de contas ele é um ministro e samurai. Ministro. Cara, olha só, eu vou te dar o meu conselho. Eu acho que por ser uma pessoa tão complicada como você, você deve dar graças a Deus de ter alguém no seu lado a essa altura do campeonato. Então cala a boca e aproveita. Porque daqui a pouco Excelente. Você vai estar sozinho e vai estar maluco aí pensando na flexibilidade da cauda da lagartixa, do Elesbão e da Ricarda. Então, vai fundo, meu irmão. Porra, velho. Que complicação. Puta não, que pariu, velho. O que é impressionante é que não teve traição da Ricarda. Porque eles estavam só ficando. Eles não eram namorados. A traição tá na mente dele. É, exatamente. É, a traição é moral. Não, moral. A traição foi de Elesbão. Elesbão era amigo dele. É. E foi lá e ficou com a Ricardo e não falou nada. Elesbão foi vacilão. Cara, mas... Cara, é isso. As pessoas, elas às vezes ficam indecisas em relação a uma coisa. Elas querem uma coisa, querem outra e tal. E ela finalmente se decidiu, cara. Já era, faz anos. Releve, fica amigo do Elesbão de novo também. Já passou, cara. Com coisas piores do que isso. Tem uma música do Nando Reis que ele fala assim... Lá veio o Rafa com a música. É fácil. É só você lavar o rosto e deixar que a água suja leve pra longe do seu corpo o infeliz passado. É isso. Acabou, cara. É lava o rosto e... Isso aliás, isso serve pra tudo. É. Exatamente. E é bom você aproveitar a vida antes que o segundo sol chegue pra realinhar as órbitas do planeta, né? Do planeta. É. Eu acho que com esse... Podia ter um gongo depois que o Léo fala essas coisas, né? Caio, por favor, um gongo depois que o Léo fala essas coisas. Filha da puta. Léo, obrigado, cara, por você finalmente ter contado essa história pra mim e esclarecido essa lenda, cara, da podosfera. Obrigado, foi um sonho realizado meu. Que isso, eu que agradeço o convite, muito legal participar aqui com vocês. Obrigado, Rafa, pela hospitalidade, pela paciência. Valeu. Espero que o ouvinte do GugaCast aproveite minimamente aí, nem que seja só pela risada. Não, foi ótimo, foi muito legal, cara, brigadão. Rafael, valeu, beijo pra você, cara. Valeu, Gustavo, e valeu, Léo. Adeus. Valeu. Beijo pra vocês.